chama na luz do amanhã. Vem pra mim, nananã. Foi tido, Tigrão. Vem pra mim, nananã. Organização Charles Santana. Trio das Aparelhagens. É. Da 007. Fizemos tantos planos, compramos tantas coisas, mas o amor é longe disso. Precisamos de um tempo em relação a nós dois, depois decidimos um final. Espero que seja um final feliz. Marajó, a carroça da saudade. Agora sou eu quem não te quero mais, porque eu sentia morreu